Capítulo 20. Acontece, porém, que o príncipezinho, tendo caminhado durante muito tempo por cima de saibro, pedras e neve, descobriu finalmente uma estrada. E as estradas vão todas dar à casa dos homens. Bom dia, disse ele. Era um florido jardim de rosas. Bom dia, disseram as flores. O príncipezinho observou-as. Eram todas parecidas com a sua flor. Quem são vocês? Perguntou-lhes ele estupefacto. Somos rosas, disseram as rosas. Ah, proferiu o príncipezinho. E sentiu-se muito infeliz. A flor dele havia-lhe contado que era a única da sua espécie no universo, e eis que havia 5.000 todas semelhantes num único jardim. Ela ficaria bem envergonhada se visse isto, disse ele de si para si. Tossiria bastante e faria de conta que morria para não fazer figura triste. E eu seria obrigado a fingir que a consolava, porque senão, para me humilhar também a mim, ela deixava-se mesmo morrer. Depois ele acrescentou. Julgava-me rico por ter uma flor única e afinal tenho uma rosa vulgar. E se os meus 3 vulcões que me chegam aos joelhos, dos quais um talvez esteja extinto para sempre, o que não faz de mim um príncipe especial? E deitado na erva, chorou.